Paraíba tomando teu lugar. O meu coração vai pra riba da goela me engasgar. E se tu chorar, Paraíba, da cara se encharcar, bota ela na corda, pintura, põe ela pra secar. Para de chorar, Paraíba, pro céu lacrimejar. Se não conseguir, Paraíba, me manda o teu olhar. Que é pra eu espremer, Paraíba, do barro enlamear. E poder banhar a ferida, molhar meu calcanhar. Que é pra eu espremer, Paraíba, do barro enlamear. E poder banhar a ferida, molhar meu calcanhar. Paraíba tomando teu lugar. O meu coração vai pra riba da goela me engasgar. E se tu chorar, Paraíba, da cara se encharcar. Bota ela na corda, pintura, põe ela pra secar. Para de chorar, Paraíba, pro céu lacrimejar. Se não conseguir, Paraíba, me manda o teu olhar. Que é pra eu espremer, Paraíba, do barro e lamear. Poder banhar a ferida, molhar meu calcanhar. Que é pra eu espremer, Paraíba, do barro e lamear. E poder banhar a ferida, molhar meu calcanhar.